piso. A vida é viver, viver nos teus braços. Foi tudo que eu mais sonhei. Meu bem, me amarrei. Parece a corda e a caçamba, o Brasil e o samba, eu e ela. Meu desejo. A vida é viver, viver nos teus braços. Foi tudo que eu mais sonhei. Meu bem, me amarrei. Parece a corda e a caçamba, o Brasil e o samba, eu e ela. Eu e ela. Parece a corda e a caçamba, o Brasil e o samba. Encontra alguém que nos dê carinho. É bom demais. E o grande amor da nossa vida. É bom demais. E aquele beijo que nos leva ao céu. Nos leva ao céu. É bom demais. E curtir o swing do só pra contrariar. É bom demais. É bom.